ela é tão bela, me trata com carinho. Coloca comida no saquinho, não come mortos, ela bebe vinho. Ela é tão doce, admira os laguinhos. Ela é uma salada, me sinto tão saudável. Quando ela tá em casa, ela é sempre amigável. Me abre mandalas e amores, mandalas de cores e sabores. Ela é tão real, minha bela menina, bela menina. Tanta sorte, a alma é especial. Encontrei o amor, é algo tão real. A morte é só uma porta que te leva pra outra vida. Não esquece essa rima. Eu pichei a dor, eu escrevi uma trilha. Ai, se quis, me deitei um prato frio. Mas foi você que salvou o vadio. Comer cadáveres é igual a beber tirania, mas é tão normal pra seres homicidas. Carne e comida, dinheiro e vida. Mas ela é tão real, minha bela menina. Admira as cores e me abre mandalas em amores. Mandalas de cores e sabores.